Desde pequeno, somos ensinados a crer, sem questionar, apenas a obedecer. Quando crescemos e ousamos a perguntar, somos marginalizados, somos endemonizados. Não acredita em divindades categoricamente, enquanto o preconceito ateus bato de frente. Um mundo melhor se faz com pluralismo e não com a imposição autoritária do teísmo. Sua crença em Deus, sua religiosidade não te faz um ser autêntico em moralidade. Não sou imoral por não acreditar em divindades. Acredito na natureza potencial da humanidade. Nossas relações sociais nos faz agir além do instinto. Toda imposição religiosa, sistema opressivo. Somos influenciados desde infância a crer, seguir sem questionar, se retrair, obedecer. Conhecimento crítico liberta a prisão da mente, nos possibilita evoluir intelectual e moralmente. Tudo depende de nossa escolha na sociedade, nossa capacidade de se indignar com a mediocridade. Sem receio de expor os meus pensamentos, meu princípio é a dúvida, amor ou conhecimento. Um mundo melhor se faz com pluralismo e não com imposição autoritária do teísmo. Sem receio de expor os meus pensamentos, meu princípio é a dúvida, amor ou conhecimento. Um mundo melhor se faz com pluralismo e não com imposição autoritária do teísmo. Sou radical a quem tenta oprimir, a quem usa a Bíblia como instrumento de iludir. Um povo que não tem acesso à educação reflexiva, adestrado a seguir uma perversa cartilha que eleva as finanças de líderes religiosos, pilantras, manipuladores, manequins retrógrados, persuasivos com a retórica a favor do capital, com discurso autoritário faz a lavagem cerebral dos indivíduos que não refletem o pensamento, preso ao sistema religioso insano horrendo. Contra a manipulação religiosa tô no combate, rapper ateu sobrevivendo à margem da sociedade. Minha ausência na crença em divindade me faz agir com otimismo e responsabilidade. Na sociedade com a natureza que nos cerca, meu engajamento é a luta pelo paraíso aqui na terra. Sem receio de expor os meus pensamentos, meu princípio é a dúvida, amor ou conhecimento. Um mundo melhor se faz com pluralismo e não com imposição autoritária do teísmo. Sem receio de expor os meus pensamentos, meu princípio é a dúvida, amor ou conhecimento. Um mundo melhor se faz com pluralismo e não com imposição autoritária do teísmo. Sem receio de expor os meus pensamentos, meu princípio é a dúvida, amor ou conhecimento. Um mundo melhor se faz com pluralismo e não com imposição autoritária do teísmo. Sem receio de expor os meus pensamentos, meu princípio é a dúvida, amor ou conhecimento. Um mundo melhor se faz com pluralismo e não com imposição autoritária do teísmo.